Yeah. It's boy LED. Rap brutal. Let's go for me. Ninguém sai na buzona para arranjar uma cardeça para tudo com tropeça. Ninguém sai na buzona para arranjar uma cardeça para tudo com tropeça. Ninguém sai na buzona. It's boy LED. Let's go. Ninguém sai na buzona. O sinto medo fecha a porta. Pra tene chapa abre porta. Pra arranjar uma cardeça. Pra o princesa inha vez. Pra um tene do sacana. Pra bo abre boca até fim do cadeira. Ginense raça baguera. No cota pera. Pra falto de fim de cadeira. Pra ninguém está na fera com cera. Pra o fulano da cabeça anta cera. Pra ele de cota pera. Pra ele de nato. Pra 2020 nigga pra representar palo. Nigga sa na buzona. A mim que tá manda na tom. Nigga cala bu boca, chefe chega dentro de tom. LD, rap brutal, no. Yeah. Nigga sa na buzona. Jonas tá na buzona. Nigga sa na buzona. Bu sente medo, fecha a porta. Nigga sta na buzona. Jonas sta na buzona. Bu sinti medo fecha a porta. Nigga sta na buzona. Pa arranjar ma cardeça. Pa tudo com tropeça. Nigga sta na buzona. Nigga sta na buzona. Pa arranjar ma cardeça. Pa tudo com tropeça. Nigga sta na buzona. Yeah. Nigga toma cuidado que minha vida é privada. Pra não tá vivendo minha vida de cada dia. Pra com pé na estrada, traz minha guita pra buscar condição de vida. Pra Ginebi só se abençoado. Ele de garra microfone pra mostrar pra lo. Pra nigga tem calma. Pra relaxa aqui budama. Pra ouvir chavala na cama. Pra vou abrir boca nigga buta leva chapada. Pra vou abrir boca nigga puta leva chapada. Pra nigga tenha calma. Relaxa aqui budama. Ouvir chavala na cama. Vou abrir boca nigga buta leva chapada. Pra falto de fim de cadeira. Nigga, falto de fim de cadeira. Nigga, it's boy LED.